220, décimo 8, 180. Controle 208, com 1893, obrigado. Oi, eu estou para quem se solicitar, será que pode buscar a uma milha à direita da chegada do meu Deus? A semana atualizada pode passar. Golfo Porto, mais 3, contato com a Dara do Góis, já viu a Bruno para o número 360. Já por 1 para o 360, Golfo 583. Baixando para lá, do programa. Ah, tá travado, não, já. como tráfego, posições 2 horas, 1 ou 2, como no Gancho, em 2.3, passando uma atenção investida. Papa Romeo, Papa Golf, Evanescence, Salvador Control 51. 120.8, have a nice trip. 120.8, have a good day, Papa Papago. Tem um ponto pela sua faixa para ir lá. Celeia 311, aciona identificação. Lua em uma proa de teste para interceptar a da ponta de vista no 014. Terça para o voo 050. Controle. Papa Romeu, Papa Papa Golf, eu já confesso meu pai, fly direct other for avoid distraction in approximation for Salvador, 5-4-3-0. 5-4-3-0, and request the issue at 2:45 to avoid weather. Heading 2:45 to avoid weather, please. autorizado a posse de passar 3 minutos a gente. Vitor Fox Sai, serve à direita, proa 055, Fox, para 4.10, a gente no 04. Pista 1 no 7. to the top 160, decimal zero. Até o ponto de espera da taxa eólica. 220, decimal 8, até o número 26, decimal 0. Thank you. que o Tango Índio tem a possibilidade de voltar na magnética para o destino? Tango Índio, qual é o seu destino, Salvador? Autorizado direto para o destino, mantendo 510, aguardando cruzamento com tráfego. Agora posição de 2 horas a 3 milhas, convergindo a 1.010. Chame 2, 1 no 8, decimal 95, 63 no 8. Fica até tráfego agora, posição de 11 horas a 3 milhas, um helicóptero Bravo 06, no 0510. Prisionou, estabilizado. Oxerema 311, bom dia, braço avistado, chefe da esposa, o vento no 30 graus, 29, 5504, 0 todo prisado. Gente, pouso em uma, tem pouso machucado aí, travado, livre pouso, grato mesmo, prisionou. Entre a taxa e a pista, tá certo? Tá no, no, na grama aqui. Aqui está quietinho lá no máximo. Mas como você disse, obrigado, hein? Então, de solo 29, bom dia. Bom dia. Na verdade, está nessa ilha aí, entre as taxas 3, hein? Se quiser entrar em essa ilha, sim. Está no meio do canteiro central daqui, aqui para frente, aqui, sentido aquele aeroporto, exatamente. Eu entendi que está parado, né? Não está em movimento não, né? Não, está quietinho lá, só estou olhando lá. Está olhando no voar. O Azul 27, você copiou a informação? Obrigado, bom dia Azul 275. Obrigado, Azul. Controle Salvador, Azul 275, bom dia. Azul 275, contato radar na decolagem, estima viação voando para o nível 320. Autorizado viação voando para o nível 320, Azul 275. Azul 1739. Azul 1739, apresentado, autorizado 2000 pés, Azul 1094. 2770, confirma aliar e manter o Léo. Deixa para o nível de voo 060. Próximo Rio, repasse a terra. Anjo 2770, contato na dama de colagem, pela via Coral e Rio Bravo, para o nível de voo 182. Coral na Bravo. O 2725 está por nível, né? Para a resposta do informe de Chile. Para a resposta do informe de Chile, modo Chile, 1-4-0-0-0. 4-0-0-0. Deixa para 3 de 10, na gestão 0, 1, 4. Deixa. Ajo 2, 6, 3, 2, aqui me trouxe, está mandando? Já, eu estou precisando do isso. Autorizado, 1-5-0-0-10. Mais forte, está no final do pouso? 1-2-2-5, ciência, saia, não atraso do conhecimento no setor. Existe informação de voo e alerta. 18, chame torre 118, decimal 95. Thank you. SOS, que a gente está terminando o controle de 8 meses. Eu sou da SOS de Salvador. Ela tem informações de alerta, tem 7 registros. 125-1, alterna 123-8. Correção 123-8, secretária. Eu vou para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3112, autorizado em alerta pro da pessoa, zero reporte estabilizado. Pode fazer um 360 pela direita para se encaixar na final? Oxalé 3112, abaixa o relacionamento ao controle, dirigir o seu pensamento. pela direita, reporte final da 10. Reportar final da 10, 3, 1, 2.